gosto do beat no flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de quem aumente o som. Pra quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Se sente o som no gosto do beat no flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de quem aumente o som. Pra quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Se o gosto de rimas não para. No bumbo, na casa, encaixa, na pista lotada. Não embaça, se espalha. Contagia a nossa raça. Depois várias quebradas, nosso som é registrado, aprovado e anunciado. Tocado pelo DJ aqui, ninguém fica parado. Não há espaço, não pode ficar calado. Mãos pro alto, segue o compasso sempre atualizado. Olha os passos, os manos do teu lado sincronizado. Zona Oeste, aqui prevalece o que eu vi, nunca se esquece. Nosso refrão fica na mente, na pista muito caliente. Sente, sente o som, vem com a gente. Forma a corrente, esteja presente, seja quente. Pois aqui não cola frio nem morno, seja prudente. Represente o lado certo na pista, tenha respeito. Pois desde das pessoas, Jesus Cristo foi exemplo. Sente o clima, vamos lá. Sente, sente o som do código do beat do flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de DJ, aumente o som. Pra quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Sente, sente o som do código do beat do flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de DJ, aumente o som. Pra quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Olá, aí, pode chegar. A banca tá formada, só maluco cassiar. A vida é muito louca, mas aí eu sempre chego. Pedindo nas festas, paz e sossego. Se quiser chegar no molho aí, pode chegar. Cola com nós, chega pra Somalia. Caranga rebaixada, saindo da quebrada. No som notório big, quebrando nas nevadas. Quantas vezes na porta do baile já fui barrado. Por não ter no bolso nem um mísero centavo. Sente o som na palma da mão. A festa tá lotada aqui, só sangue bom. Sente, sente, sente o som. Todo mundo à vontade cantando o refrão. Sente o som na palma da mão. A festa tá lotada aqui, só sangue bom. Sente, sente o som do código do beat do flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de quem aumente o som. Pra quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Sente, sente o som do código do beat do flow. Se a pista tá lotada, a aliança faz o show. Se dá no clima de quem aumente o som. Pra quem gostou, então diga: diga: hey, hey. Quem gostou, então diga: hey, hey, hey. Sente, sente, sente, sente, sente o som. Chega no show, mostra o flow, todo mundo grita: oh. Os mano de elite, tudo no estilo chique. E pra melhorar, hey DJ, aumente o beat. Entrar no baile mostrando meu naipe, esse é o nosso destaque. Todo mundo olhando pra gente, isso já é de praxe. Me esforço, faço que posso, rimas do beat. Jesus é o propósito dessa festa. Chega de VIP, vem pra festa, trilogia. A família faz um som que te interessa. Roda, abre no meio do baile, a despunta vendo que é o melhor. Curtindo new style, tranquilidade e a vontade. Porque isso é o que eu gosto. Perdendo ou ganhando, não se preocupe. Porque é tudo nosso, essa não vai ser só mais uma, vai ser um clássico. Então aproveite o momento e a festa e curta ao máximo. Sente, sente, sente o som.